Soy el hombre de Darwin. Es Darwin, te imagino. Créeme a dar la chica de copia. Pode para ingresso no site principal. Fala 349 aos 40208, bom dia. 208, bom dia, volta 349. Tambo 1, blusa 3, Tambo 349, informação abaixo, gostaria de dizer que 380, saída Tambo 1. 380, saída Tambo 1, blusa 349. Autoridade de ingresso da cidade principal até o portal número 7. 78, reserve emissão reboque, chame para ingresso, 784. 5508, vou viajar. Thank you. copia. Zero autorizado para barreiras, via rota do plano, decola 1-0 por esquerda, deixa da MOM, transição do ataque. 5-1-3-1 no transponder, 1-2-0-8, controle. 5-1-3-1. Bom dia, obrigado, Luiz. Obrigada, Dona Aitana, por ter voltado. Estado 9073, tiro 3 na próxima fase, somente na frente do lado. Obrigado, Dona Fernanda, por ter participado. dia, privado de chegada da Rádio 1, você vai usar o chat-gado. Acelera 2221, no curso à esquerda, no texto da Momo, direção WhatsApp, chama agora o controle Salvador 208. Acelera 208, aos 23, Momo. Muito obrigado, só tenho um ótimo dia, César. Controle Soteropolitano, é o passarelo 2221, no decolado da pista 10, curvando à esquerda. Pelo 2221, vem de outro ponto radar, que vai ser retrucial para o número de 180, autorizado direto à base. Muito bom dia, querido. O 221 sobe sem restrição para 180, voando, vamos apresentar. É 225, complexo de máximo, sobe 118, destinado à base. Para 2201. 3, sinal, baixar para a pista 10, bom dia, Torre. Buscar o 076, continua a aproximação, vai de pista livre, vai última 012. Vazando a aproximação, continua a aguardando a pista livre, continua a aproximação. Federal 978, solo aos 32, direita, 121, Alfa, Silo, Parque 3. Vai passar o balizador, Parque. Alfa, Silo, Parque 3, vai passar o balizador. solo a 65 direita, Alfa 5 para 6. Alfa 5 para 6. Para o estado, com o seu usado de 0, que é o nesse campo.